Apocalipse de Jesus, segundo, para os simples de quê? Coração. Quando eu digo aqui, me refiro aos simples de coração, estou me dirigindo somente aos pobres? Não. Porque os simples de coração estão em todas o quê? Em todas as classes sociais. Se não venha com aquele negócio, só está salvo quem for pobre. Porque Jesus disse, é mais fácil bem, mas é preciso que a gente veja todas essas coisas com humildade. Senão, chega e vem o recalque e fala. Aí qualquer rico fica condenado. Não. Porque há caracteres admiráveis em todas as regiões do mundo, em todas as crenças, em todas as nacionalidades, em todas as classes, naturalmente, em todas as raças. E quando eu me refiro ao simples de coração, fica claro que falo relativamente aos sentimentos que guardam no coração. Porque para mim, todas as criaturas humanas, por serem criaturas de Deus, que é amor, são valiosas. Eu vim aqui mostrando a vocês que Jesus não nos desampara. Ele mesmo diz, eis que não vos deixarei órfãos, e estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mas acontece que ele não pode tirar de nós as punições que nós merecemos, que construímos para nós mesmos. A gente vê isso na criação humana. Há épocas patriarcais e como o mundo é exagerado, vem o outro lado da moeda, liberalismo total. Liberou geral, como diz por aí. Aí ninguém pune ninguém, ninguém repreende ninguém. Na vez anterior, todos repreendiam demasiadamente a todos. In medio virtus. E são os exagerados que dizem, esquecidos de que é necessário que seja praticada a justiça. É evidente que a justiça de Deus, enaltecida, exaltada pelo profeta Isaías, é dessa principalmente que falamos. Respeitamos a justiça humana, da qual todos dependemos. Mas, por ser humana, tem os seus defeitos, as suas carências, as suas faltas. E tudo isso vai sendo suprido à medida que evoluímos como cidadãos e como sociedade. Mas exagerados dizem assim, viu como Deus é mau? Ele pune os seus filhos. Mas aqueles que não repreendem seus filhos se arrependem depois, não é? Isso falando no campo humano. Portanto, você não deve fingir que é melhor que Deus, não. Porque não é. Há uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Vocês repararam que os filhos comumente são mais apegados às mães, amam mais as mães que os pais? Eu sou pai. E não me importo de falar isso aqui. E uma coisa, geralmente, quem é que dá lá uns taponas nos filhos? As mães, isso mesmo. São as mães. E a gente ama, e ama bastante as nossas mães. Eu não estou falando das exceções. Há casos patológicos aí, de gente psicótica, e aí é diferente. Aí é guerra, vidas anteriores até. Mas nós amamos as nossas mães como amamos os nossos pais. Mas a gente sabe que a repreensão da mãe, também do pai, naturalmente, né? Mas mãe é mãe, é para que nós nos redimamos dos nossos erros. Eu recordo aqui um pensamento dos mais velhos. Pé de galinha não mata pintinho. É assim mesmo, hein? Não é, Nivalda? Pé de galinha não mata pintinho. Agora, pata de galo é capaz de matar mesmo. Por isso é que eu falei pata. É pata de galo, porque o ditado lá fala em pé de galinha. E o que é que nós observamos? Nós estamos no capítulo 15. É um capítulo desafiador. Aí estão os flagelos. A ira de Deus é consumada, quer dizer, a lei de Deus se faz. Os profetas falam assim de uma forma dura, mas é que eles estão cheios de amor, hein? Eles estão cheios de amor. Eles precisam falar para povos de dura serviço. Então agora com as distrações de rádio, televisão, gozos mil. Imagine naquele tempo. Então tinham que falar de uma maneira e falam ira de Deus, cólera de Deus. Mas nós sabemos que a lei de Deus, apenas dando a cada um de acordo com as suas obras. O homem, o ser humano, claro. Mulher, o homem e a mulher. Os povos e as nações. E o que vem em seguida? É muita coisa. Séria. Nós já passamos pela ceifa e a vindima, então as consequências aí. Eu vou ler aqui um trecho, porque eu quero chamar a atenção para a misericórdia divina. Pois é, aquela história. Estando em Belo Horizonte, alguém disse para mim, foi uma jornalista, uma colega minha, no tocante à reencarnação. Tá bem, irmão Paiva, tá bem. Mas não será a crueldade de Deus, não? A gente erra e tem que reencarnar para pagar? Aí eu lhe respondi, sorridente, tá um ambiente muito gostoso, na sede da LBV em Minas Gerais, Belo Horizonte. Minha colega, o que é que você prefere? Reencarnar para livrar-se da dívida ou o inferno eterno? O que é pior? O que é mais crueldade, já que você falou em crueldade? Foi eu quem falei. O inferno eterno ou a oportunidade de se redimir? Não é isso mesmo, Tácito? Tácito, Maciel Sampaio, professor, meu grande amigo. Aí, a minha colega abriu uns olhos desse tamanho e pôs-se a raciocinar, a pensar. Eu quero deixar claro aqui, já que o irmão Zalu dizia que a reencarnação é a chave da profecia, que reencarnação não é punição, não. É convite à melhora, é oportunidade. É como um aluno que repete de ano. Ou você vai expulsar o aluno de cara da escola? Se ele não é um violento, ele tem, às vezes, dificuldade em acertar certas coisas, e você vai jogá-lo fora? Como disse um amigo meu, baiano, de saudosa memória, a lei da reencarnação é o judiciário de Deus. Depois, não é Deus quem pune. É a lei que é executada. Senão seria aquela brincadeira, está lá no Macunaíma, naquela história. Cada um por si, Deus contra. Então, senão o negócio seria assim. Ah, eu não vou seguir lei nenhuma. Aí, por exemplo, aquele que mede a quantidade de cimento e areia para dar segurança aos prédios em que moramos, em que trabalhamos, não seguiria as leis que mandam dosar bem as quantidades de areia, de cimento, de pedra. Então nós teríamos que sair correndo aqui desse prédio, por exemplo. Que andar esse aqui terceiro, né? Porque o prédio iria desabar. E o mundo desabaria se não houvesse lei, principalmente lei divina. E o Apocalipse é apenas a expressão dos resultados de quando ferimos a lei ou respeitamos a lei. Tem que haver lei. Esse negócio de anarquia, aquela coisa, é coisa para anjo. Que aí cada um estaria respeitando a lei e não precisaria nem de lei. Bem, alguns aí que dizem que não é necessário lei. Dá um bastão para eles aí que vocês vão ver. Eu me lembro daquele ditado que o irmão Zarur dizia muito. Queres conhecer o vilão? Põe-lhe o bastão na mão. Mas não há perigo que nenhum ser humano vai abalar o universo com suas concepções ateias ou religiosas radicais. Religião é para ensinar a criatura a amar. Por isso, quando nós lemos aqui os textos sagrados, a Bíblia sagrada de ponta a ponta, ou textos que estão fora da Bíblia, nós fazemos sempre com humildade, procuramos ser humildes mesmo. Que nós aprendemos no capítulo 23 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, do versículo 7 em diante. Jesus diz assim, chama atenção para aqueles que gostam de ser chamados nas praças, nas ruas, com essa saudação, mestre, mestre. E ele diz, a partir do versículo 8, vós, porém, não queirais ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Versículo 9, ele chama a atenção para o fato de que Pai, totalmente Pai, é aquele que está nos céus. E do versículo 10 até o 12, diz o Mestre: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, nós procuramos aqui seguir humildade esse ensinamento. Por isso, quando nos perguntam quando Jesus voltará, nós dizemos aquilo que aprendemos com ele. Ele é quem faz a predição. Que nem ele sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. E no capítulo 24, os versículos 12, 13, 14, esse alertamento para como nos devemos nos comportar e sobre o que devemos fazer. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os povos. E só então virá o fim. Que coisa, hein? Já que falamos sobre a volta dele, aqui está o mesmo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, versículo 29 em diante. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no alto o sinal do Filho de Deus, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte clamor de trombeta. E eles ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quer dizer que ele falava de gerações espirituais, que aquela geração já passou. E finalmente, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Mas aí Jesus continua exortando a vigilância. É melhor prosseguirmos a partir do versículo 36. Isso aqui também é Apocalipse, é Revelação. Tem tudo a ver com a volta de Jesus. Os flagelos são duros, mas o conforto para os que perseverarem até o fim está aqui. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, da mesma forma será também quando da vinda do Filho de Deus. Então, estando dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho de Deus há de vir a hora em que não pensais. Bem? Ele diz aqui no versículo 46: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando chegar, encontrar servindo, guardando a casa, tratando do sustento dos filhos de Deus. Bem, voltando ao Apocalipse, mas essa mensagem aqui do Evangelho é apocalíptica, quer dizer, está cheia de revelação sobre os fatos futuros. Aqui nos sete flagelos, vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. É uma coisa para abalar mesmo, para chamar a atenção o relato. Vai se consumar a ira divina para fechar mesmo a situação e advir outra desta. Eu já disse, numa fruta que apodreceu, nós encontramos a semente da renovação. Nós não lemos o Apocalipse com pessimismo, não. Pessimistas são os fatos que se encontram sobre a terra. As nações falando em exterminar as armas nucleares e armas químicas, bacteriológicas. E você a todo instante lê nos jornais, nas revistas, vê na TV, ouve no rádio, novas experiências. Despesas inacreditáveis. Enquanto multidões morrem, doenças, enfermidades vão surgindo e não há dinheiro para que os cientistas encontrem a cura. E, no entanto, bilhões, trilhões são gastos com armas novas, com manutenção das antigas. Enquanto isso, não há dinheiro para alfabetizar a humanidade, para instruí-la, educá-la. Mais que isso, reeducá-la. E é o Apocalipse que apavora? Não. São os atos dos governantes do mundo e seus governados, muitas vezes. Mas, diante de todas essas coisas, da consumação da cólera de Deus, os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Porque a esperança, dizem alguns, a maioria, aliás, é a última que morre. Mas para nós aqui, da legião da boa vontade, a esperança não morre nunca. Nunca, nunca, nunca! Mas vocês vão ver agora, nos flagelos que nós temos aqui, que não vai haver interregno nenhum entre o sexto e o sétimo flagelos, como ocorreu entre o sexto e o sétimo selo, e a sexta e a sétima trombeta. Aqui a coisa vai de uma arrancada, eu já expliquei anteriormente, vocês verão o Armagedon. Mas há sempre o amor divino nos protegendo. Eu já expliquei. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Aí Deus envia os flagelos. Primeiro ele levanta a alma dos seus escolhidos. Isso é daqueles que se tornaram escolhidos por suas próprias obras. Ele quem diz: a cada um darei de acordo com o merecimento. Capítulo 6, versículos 12 a 17, é bom lembrar. Sexto selo, observem bem. E vi quando o Cordeiro de Deus abriu o sexto selo, e eis que sobreveio o grande terremoto. Vocês vão ver esses flagelos lá adiante. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Que cena terrível, quer dizer, todas as coisas serão modificadas. As estrelas caindo do céu, já expliquei. As estrelas vão cair aqui onde? Não há espaço para elas. Nós é que podemos cair nas estrelas e desaparecermos. Podemos subir, sumir. Mas subir porque Júpiter está lá adiante. Numa caverna de Júpiter, imagine, Júpiter é um planeta. Quanto mais as estrelas. Essas estrelas que caem são os reis da Terra, como prossegue aqui o Apocalipse. Os príncipes, os grandes, os tribunos, os comandantes, os ricos, os poderosos. E todos aqueles, escravos e livres, que se escondem nas cavernas e nos penhascos dos montes. E ficam pedindo que os montes caiam sobre eles. Porque chegou o grande dia do furor deles. Da era do Cordeiro de Deus. Os anjos. Quem poderá sobreviver? Eu estou sempre repassando esse sexto selo porque para chamar a atenção do pessoal. Que o Apocalipse é uma convocação à meditação, hein? Mas sempre haverá a mediação divina. É como Deus dizendo, tudo que vocês terão que passar, passarão. Mas tenham tranquilidade. Coloque-se entre os 144 mil selados de Israel, quer dizer, logicamente o Israel de Deus. Senão Deus seria tão mau, não é? Só 144 mil entre bilhões? Significa qualidade, 144 mil. Deus não é genocida. E lá no capítulo 7, versículo 9, a gente lê assim, ó, logo em seguida. Depois destas coisas olhei, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, quer dizer, da terra. Enumerar 144 mil, vocês conseguem. Mas aqui o profeta diz que é uma multidão que ninguém pode enumerar. De nações, tribos, povos e línguas. Tribos, quer dizer, uma coisa pequena. Povos grandes, nações grandes. Que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus. Trajando vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamava em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao divino Cordeiro. Pertencem à salvação. Então façamos a nossa parte. Não nos preocupemos, preocupemos apenas em cumprir o nosso dever. Porque quando o Cordeiro de Deus, no capítulo 8, versículos 1 e 2, abrir o sétimo selo, último, faça grande silêncio no céu por cerca de meia hora. E os anjos que se acham em pé diante de Deus receberão sete trombetas que tocarão, como tocaram, já expliquei. Eu voltei aqui para dizer-lhes que quem decide o destino do mundo não são os homens, criadores de problemas, mas é Deus. Apeguemo-nos as duas testemunhas mártires, o Velho e o Novo Testamentos, porque se são mortas, revivem, sobem ao céu e vêm com força. Na Revolução Francesa, durante 3 anos e meio, foi proibida a leitura e estudo da Bíblia Sagrada. Depois eles viram acontecer tanta coisa que se reuniram, passados 3 anos, e depois de 6 meses... deixaram livre a leitura do texto sagrado novamente. Mas é preciso que o texto sagrado espalhado pelo mundo inteiro, a Bíblia é o maior best-seller, seja sempre lido pela força do amor compreendido, porque o seu autor na parte divina, que é a profecia, que é o testemunho de Jesus, é um Deus que é amor e não ódio. Esse Deus nós dizemos que está sempre presente em nossos corações. Por isso, a nossa saudação. Até o próximo programa. Deus está presente!